Isso é pobreza, vira só estatística. Sem prato na mesa, o temperamento modifica. Roubou a cara podre, ninguém limpa a tua cara. Arma antes silenciada, agora já dispara. Violência suburbana aumenta com a miséria, transformando o calmo numa verdadeira quimera. Ignorância, arrogância, o povo só quer teto e comida. Já estamos cansados que brinquem com as nossas vidas. A ganância cega o homem, necessitamos da visão. A minha dignidade nunca a terão. Quando o lado humano é esquecido e o povo reprimido, a lógica se perde no meio do querer mais, mais poder, mais vencer, e acabam com a paz. Governante enriquece com cada guerra que acontece. Um país enfraquece, um sobe e outro desce. Se eu pudesse, tivesse, dá o que muitos merecem. Não se apegue à prece, é melhor que se apresse. Porque a bomba cai na cabeça de inocentes. Acumulam os corpos, enterram como indigentes. Tirar vidas não é o papel do soldado. E muito que se vê é terrorismo inventado. Não é preciso ser Sherlock ou de muita pista. Enquanto a TV despista, sangue jorra na pista. O que pode ser uma conquista pra uns, pra outros é chacina. Onde vamos parar com tanta carne e piscina? Pocket big, more community activism. And it ain't even about it though. Theft drugs less kept than the rest. Cause the rest never gave nothing to me. For history, I'm a jail nigga, so I face the world like a girl. And my pull around cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, but you shout out to niggas that's gutted. Less button or pocket big, more community activism. And it ain't even about it though. Theft drugs less kept.